pendurado nos braços da solidão. E você só pisando em mim, só machucando meu coração. Essa vidinha eu não suporto mais. Hoje mesmo paro de correr atrás de você. Coração tem que deixar de ser otário. Por causa dele eu só ando embriagado. E quando lembro da gente, eu só penso em beber. Se não me ama mais, se pra você tanto faz, eu vou te arrancar de mim. Eu vou te arrancar de mim. Se não me ama mais, pra você tanto faz, eu vou te arrancar de mim. Eu vou te arrancar de mim. Chega pra cá, meu parceiro Laís Oros Quatros. Vem cantar com a gente. Banda Amor Covarde. Chama que pressão. Essa vidinha não suporto mais. Hoje mesmo paro de correr atrás de você, esse coração tem que deixar de ser otário, por causa dele eu só ando embriagado, e quando eu lembro da gente, eu só penso em beber, se não me ama mais, se pra você canto faz. Eu vou te arrancar de mim. Eu vou te arrancar de mim. Se não me ama mais, se pra você tanto faz. Eu vou te arrancar de mim. Eu vou te arrancar de mim. Valeu, Amor Covarde! Obrigado pelo convite. Os Quatros e Amor Covarde é sucesso!